Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus amigos do Brasil inteiro, estamos chegando mais uma vez com o nosso programaço Mundo Sertanejo. Graças a Deus, como sempre, estamos juntos, né? Já vivendo aí o novo ano de 2016, que está começando bem. Muita expectativa, novas perspectivas, para que todos nós tenhamos aí um ano melhor, né? Em todos os sentidos, né? Mas, em primeiro lugar, muita paz, muita saúde, Deus no coração, né? Mundo Sertanejo está no ar. João Neto e Frederico cantam bonito. Chamam isso de traição. Com a participação de Bruno e Marrone. Parceiro, chamam isso de traição, rapaz. Quer saber por onde andei? Quer saber por que cheguei tão tarde? Por que ando tão distante assim? Tá na cara. A verdade, me entreguei às carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Já avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, fui buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição. De outra cama. Te avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, fui buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição. Dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Chamam isso de traição. Sertanejo. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço do Daniel Silva, Rádio Tropicaliente FM São Paulo, exibindo o Mundo Sertanejo. Reinado Jorge Web, exibindo o Mundo Sertanejo. Rede Clipe, também na Grande São Paulo, exibindo o Mundo Sertanejo. Rádio Transpaulista, em Osasco, também exibindo o nosso programa. Rádio Cidade das Rosas, em Cotia, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Rádio Cultura Sertaneja em Caçapava, Adilson do Vale e todos da equipe, um abraço carinhoso. Rádio Nova Paulista Web em Caieiras, também na Grande São Paulo. O Brasil inteiro está ligado, o Mundo Sertanejo está no ar. Canta bonito, Marcos e Belucci cantam, com a participação especial de Wesley Safadão, aquele 1%. Eu abro a

tudo que eu vi. Eu fui na sua página e no seu WhatsApp, vi suas mensagens todas. Agora eu entendi o seu desespero. Até no banheiro leva o celular, desliga se eu tô no lado, diz que está descarregado ou que esqueceu o carregador. Se não deixa eu pegar o celular, é porque tá traindo, tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa eu pegar o celular, é porque tá devendo, enganando de papo todo alguém. Se não deixa eu pegar o celular, é porque tá traindo e tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo, enganando de papo contra alguém. Eita, nós! Ei, rapaz! Assim, ó. Descobri a senha do seu celular e machucou tudo que eu vi. Eu fui na sua página e no seu WhatsApp, vi suas mensagens todas. Agora eu entendi o seu desespero. Até no banheiro leva o celular, desliga se eu tô do lado, diz que está descarregado ou que esqueceu o carregador. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo e tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo, enganando de papo todo alguém. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo e tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo, enganando de papo todo alguém. É, amor. Assim, ó. Se não deixa pegar o celular, é porque tá. E tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá bebendo, enganando de papo contra alguém. Dererere, enganando de papo. Tá de papo comigo que eu sei, hein? Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Maravilha, maravilha. Vamos fazer um giro agora pelo Estadão do Maranhão. Vamos até Carolina, Rádio Renascer FM, Joyce Bezerra, nossa repórter, todos vocês amigos aí de Carolina, de Filadélfia, toda a região, ouvindo o Mundo Sertanejo. Vamos até Santa Luzia do Paruá, a Valdirene Rodrigues, um beijo para você, minha querida, a Edna Mello, a Gorete Diogo, todos vocês amigos, aí audiência muito grande, né? Em Santa Luzia, em Umbizal, em Presidente Médici, às 7 horas da manhã, pela Rádio Tropical FM. Um abraço a Marlene Moraes, o Ilami Policarpo, o Paquito, a todos vocês que compõem a equipe, né, da Tropical FM. O Laine Matos, aí em Umbizal, um beijo para você, viu? Beatriz Costa, em Presidente Médici, audiência muito grande, né? A Patrícia Maiara, a Doralice, o Quinca, né? A todos vocês, amigos dessa linda cidade, viu? Às 7 horas da manhã, Tropical FM. E às 17 horas, Pindorama FM. São nossas parceiras aí em Santa Luzia para toda a região. Um abraço também ao Cacá Lima, todos da equipe, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Vamos de música? Zezé de Camargo e Luciano cantam pro Eronilton Cardoso e o Denilson Cardoso, que estão ligados em Santa Luzia, ouvindo o nosso Mundo Sertanejo pela Tropical FM, 7 horas da manhã. Flores em Vida, cantam Zezé de Camargo e Luciano. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe, em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Um jardim do amor. Eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Do nosso amor. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Jardim do amor. Eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Vamos até São Félix, Minas Gerais. Meu amigo Vander Sadibar, o Mirandão, todos vocês amigos da Rádio Clube FM exibindo o nosso programa. Andando mais um pouquinho até Rio Doce, né? A Rádio Doce Terra FM exibindo o nosso programa, infelizmente uma região muito afetada pela tragédia de Mariana, né? Mas aos poucos, com certeza, vamos superando, né? Esse fenômeno da natureza, né? Que aconteceu em Mariana e atingiu toda essa região. Um abraço a todos vocês aí, viu? Vamos até Córrego Fundo, Rádio Clube FM também, Córrego Fundo, meu amigo Adir Alves, todos da equipe, muito obrigado, viu? Vamos até São Sebastião da Vargem Alegre, Rádio Tribuna FM, Fauri Oliveira, Fábio Vieira, Jorge Vieira, todos vocês, muito obrigado, viu? Vargem Grande do Rio Pardo, Rádio VG FM, Aldinei Pereira, todos da equipe. Ô, Pel Rocha, um beijo para vocês aí, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês, amigos aí de Mata Verde, de Vila Bahia, Encruzilhada. Um abraço a todos vocês pelo carinho, o meu muito obrigado, viu? Maria Cecília e Rodolfo cantam A Fila Andou. Cansei de esperar na janela de casa. Enchi do seu jogo, agora vou me virar. Não quero mais lágrimas na minha vida. Cansei desse papo de te amar sozinho. O meu coração tá pedindo carinho. Já virei a página da nossa relação. Já deletei você da minha vida. Despedida, o que passou, passou, já se esqueceu, não volta mais. Tirei seu perfume da memória, Vou ter outro final na nossa história. Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci. Preciso ser feliz. Afinal, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Já me vendeu, boa sorte, vai embora. Afinal, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Você já me perdeu, tô fora. Já deletei você da minha vida, sem nenhum rancor na despedida. O que passou, passou, já se esqueceu, não volta mais. Tirei o seu perfume da memória, voltei com outro final na nossa história. Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci. Preciso ser feliz. Afinal, amor, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Já me perdeu, boa sorte, vai embora. Afinal, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Você já me perdeu, tô fora. Afinal, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Já me perdeu, boa sorte, vai embora. Eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Você já me perdeu, tô fora. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Rubens Almir, em Paulo Frontin, no Paraná. A Web Rádio Música Viva e Rádio 87 FM exibindo nosso programa com muito sucesso aí em Paulo Frontin, no Paraná, né? Em Colombo, meu amigo Newton Durrim, Web Rádio Colombo exibindo nosso programa. É, em Ibiporã, Rádio Impacto Brasil FM, Sampaio Correia, a todos, muito obrigado, viu? Em Barbosa Ferraz, Rádio Barbosa Ferraz FM, exibindo nosso programa com muito sucesso, Deusdete Azevedo, todos da equipe, né? Em Foz do Iguaçu, meu amigo Volmar Costa, Rádio Foz, exibindo nosso programa, Rádio Foz Web Nova, exibindo nosso programa, também Rádio Web Ambiental FM, exibindo nosso programa. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? É, o Estadão do Paraná está ligado, é, em Guaraçu, Rádio Canoa Grande FM, Ricardo Silva, todos da equipe de Guaraçu, muito obrigado, viu, a todos pelo carinho, audiência muito grande em Guaraçu. Vamos até Londrina, Rádio Terra Nativa Cambé, o meu amigo Timóteo, todos, o Ney Rocha, todos vocês amigos da equipe aí da Terra Nativa Cambé, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. O Estadão do Paraná está ligado, Mundo Sertanejo está no ar, Eliane e Samuel cantam, aqui mora gente. A noite inteira e amanheço, cabeça tonta. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado

de Bom Jesus, Estadão de Goiás. Um abraço a todos vocês, amigos, também de Iguapó, região vizinha, todos ligados na Cultural FM. Um abraço a todos, muito obrigado, viu? A Piedade, a todos vocês, amigos ouvintes, aí de Bom Jardim, Goiás, também ligados na Serra Negra FM. Em Abadiane, a Rádio Capivari FM, o Bideco, o Macaver, todos os nossos ouvintes aí de Abadiane, a audiência muito grande em toda a região. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Em Goiânia, a rádio daqui, Rafael Carvalho, todos da equipe, muito obrigado, viu? Em Aparecida de Goiânia, a Rádio Primavera FM, exibindo o nosso programa. Em Piranhas, Rádio Satélite FM, o Estadão de Goiás também está ligado no nosso programa. Em Trombas, Rádio Serra Dourada FM, o Ivan Vieira, todos da equipe, muito obrigado, viu? Em Porangatu, todo mundo ouvindo Mundo Sertanejo, Rick e Renner cantam, Ela É Demais. Me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é. Brilha feito estrela, ai eu adoro vê-la fazendo aquele amor que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro e me faz prisioneiro, um louco sonhador. Ela sabe me prender como tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Maravilha, maravilha, muito bem. Em Tocantins, né? Nós temos aí a minha querida Jéssica em Colinas do Tocantins, os seus papais em Goiatins, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? O Ademir e a Dorilda. Todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo, muito obrigado a todos vocês, viu? O Moisés Peixoto em Anastácio, São Paulo, Rádio Integração FM. Um abraço a todos vocês, nossos ouvintes. Beijo no coração de todo mundo. Quem canta bonito, Chico Rei Paraná. Amo até os seus defeitos. meu pensamento. Ah, como dói em mim. Como é triste relembrar sua partida. Seu adeus marcou demais a minha vida. Ah, como dói em mim. Na retina dos meus olhos sua imagem é real demais pra ser pura miragem. Ah, como dói em mim. Ainda sinto o gosto da primeira vez, as loucuras de amor que a gente fez. Que a gente fez, isso marcou em mim. Você marcou demais. Alguém já disse assim: essa grande paixão brotou no coração e tatuou. Maravilha, maravilha, minha querida Edivânia, Ilza Ribeiro, Liliano Souza, Paulo Sérgio, todos os nossos ouvintes de São João do Paraíso, Minas Gerais, Rádio Paraíso FM, a todos da equipe, meu abraço, muito obrigado, viu? São João do Paraíso, Indaiabira, Taiubiras, a todos vocês, recebam meu abraço. Vamos ficando por aqui. Jota Neves canta encerrando o programa de hoje, o seu grande sucesso, O Avião. Um abraço a todos, fiquem com Deus, tchau Brasil! Mundo Sertanejo.